Verdade. Compromisso entre a gente e você. Esta é a Rádio Difusora, transmitindo em 103,7 MHz, em FM, e também por ondas médias em 570 kHz. Emissoras da Rede Difusora. Difusora, primeira do país. A melhor opção em vidros você vai encontrar na Vista Vidros. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Vidros, espelhos, portas para banheiro. Vista Vidros é o seu lugar. O atendimento que nos conquistou. Vista Vidros, a sua loja do vidro. São João Bosco, 1127. Santana, Pindamonhangaba. Telefone 3522-7363. Vista Vidros. Estacionamento em Pinda tem nome, é Mundial. São 5 mil metros para você estacionar com tranquilidade e segurança. Seja qual for o seu veículo, carro, moto, vans e caminhões, deixe por conta da Mundial Estacionamento. Credibilidade e total segurança para seu veículo, avulso ou mensalista. Mundial Estacionamento, do amigo Beto, Rua Doutor Matheus Romeiro, 255, ao lado do ginásio Juca Moreira. A Escola Criança e Companhia em Pinda está com matrículas abertas para 2021. Ensino híbrido, bilíngue e também robótica. Escola Criança e Companhia. Vivenciar para aprender. Matricule seu filho ainda hoje. Ligue 3642-7027. WhatsApp 996288366. Escola Criança e Companhia, também com projeto integral. Duas unidades em Pinda, na Rua Chile 241, Parque das Nações. Escola Criança e Companhia. Vivenciar para aprender. Casa dos Temperos e Cia. Qualidade, variedade e os melhores preços. E a hora? 9:03. Casa dos Temperos e Cia traz para Pinda a qualidade, variedade e os melhores preços que você merece. Temperos moídos na hora, 80 tipos de chá, 45 tipos de farinhas, molhos, conservas, grãos, pasta de amendoim, pimenta, suplementos, vinagre de maçã, kombucha e óleo de coco. Produtos naturais, sem glúten e veganos. Casa dos Temperos e Cia, no centro de Pinda, em frente ao Mercado Municipal. Cadê a mãe? A mãe da nessas ofertas da Golfin. Kit Lince, relógio mais folheado, R$10,25. Choque Corações em Prata com Banho Rosé, R$10,63,27. Anel Nossa Senhora, R$10,207. Amanhã, dê um presente Goldfinger pra ela. Dia das Mães Goldfinger. Amanhã, tá ligada? Azul, azul, azul. Associado do Taubaté Country Club. Neste dia 15 você tem um compromisso importante para recuperar o clube. Vote pela responsabilidade. Vote Chapazo. Ebenezer Burger. O verdadeiro lanchão de Pinda. Qualquer lanche por R$10. Só R$10. Experimente e comprove. Em frente à Academia Tirano, na Rua Guilherme de Souza e Silva, 171 Vista Verde. Ligue o ar, Ebenezer. 992183311. E saboreie o melhor lanche da cidade. Rede Difusora, 80 anos junto com você. E Via Auto Shopping, vão sortear um Renault Kwid 0 km na maior promoção do rádio no Vale. Fique ligado para ganhar seu cupom, depositar nas urnas dos patrocinadores e participar do sorteio em julho. Oferecimento Márcio Santos Imobiliária. Compra, vende, aluga e administra seu imóvel. Aquela da placa amarela, Shine Blue, toda beleza, merece brilhar. Ilha dos Óculos, o paraíso da sua visão. Conheça a nova loja em Pinda. Sumire, onde tem amor, tem beleza. Lojas em Taubaté e Pinda. Quality Lavanderia, prazer em cuidar bem. Elite Esquadrias, referências em portas e janelas de alumínio. Empório Vicenzo, pizzaria e restaurante. Há 7 anos em Pindamonhangaba, servindo você com qualidade. Cinco autopeças. A peça mais importante é você. Central Pins, tudo para suas unhas. Festival de Prêmios Rede Difusora, 80 anos. Programa Live. Programa Live. O programa que mistura a interatividade da internet e toda a emoção do rádio. Participação de artistas, influenciadores digitais, jornalistas e correspondentes. correspondentes internacionais. A equipe de colunistas mais divertida do rádio. E claro, os melhores cantores e bandas tocando ao vivo. Tudo isso com a sua participação e muitos prêmios. Programa Live. Programa Live. Às 5 da tarde, com Marcelo Capita. Eu, você e todo mundo, o tempo todo junto. Eu espero você. Difusora, da ON. Difusora, da ON. Bate-papo com ouvinte, enquete, dicas de séries e filmes, informações e entretenimento com muitos sorteios de prêmios. Difusora, da ON.